cuidado. A rua é pública, publica teus segredos, divulga suas fraquezas, incertezas e medos. Ninguém é totalmente do bem ou do mal. Na rua todos se igualam na horizontal. Mas há quem acredite que é bom viver igual o capitão da tropa e depende do final. A rua é policial, mas também é bandido. E quem tiver se achando o dono com certeza tá perdido. A rua é sina de quem vaga, uma aposta cegas, e quem se perde paga. Exigente, justa, gente fina, sinuosa, ensina, te dá a mão e convida a dar a volta por cima. Vem pra rua, sente a rua. Se cada pessoa é uma casa à distância, cria becos, então chega aí, chega aí. Casas em ruínas, na rua indica seta. Das grades pra dentro, a rua é meta do detento. Independente do método, quer sentir o vento. Liberdade de verdade é estar livre no pensamento. Eu represento a mim, alguém se identifica. Represente-se também, ela só ouve quem grita. E pra quem sabe seguir, a rua é segura. Quem se perde se encontra na rua da amargura. O poeta faz da rua trilha sonora pra vida. Acrescenta melodia e batida e sai cantando. Inspira, escute a cidade respirando. Com ajuda de aparelhos sonoros, carnaval, festa de rua, desobstrui os poros. Em alguns predomina a cultura do esculacho. Se interessa o que eu acho, prefiro o som grave que vem das ruas de baixo. Vem pra rua, sente a rua. Se cada pessoa é uma casa, a distância cria becos, então chega aí. Chega aí. A noite a rua iluminada é mais que a luz amarelada. Mas sem nós a rua é nada, é beco sem saída, sem vida, sem cor. Se perdeu, acorda, a cor dessa cidade é você e eu. A rua também é nós, é de carne e osso. Joga no fundo do poço quem erra ou passa no topo nela. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Ela é tentação pra quem curte, vai e vem. Se essa mina fosse rua, pedia pra passear. Passeava de ponto a outro, chamava chuva pra dançar. Sem guarda pra me parar, depois da chuva empossada. Se pudesse me divertiria no meio da rua molhada. Várias doses de vida, sob o sol de Brasília, com a lua refletida. Passos pela rua, lá vem, embevecida. Como se o tempo fosse nada. Vem pra rua, sente a rua. Se cada pessoa é uma casa à distância, cria becos, então chega aí, chega aí. Rua de terra cheira bem, no começo a chuva atina. Sensação divina, mas nem parece rua. Depois que a chuva termina, a natureza determina. A rua é uma mina, a florzinha da orelha, vive a margem da guia. A rua tem cara de gente, muita gente não via. Ela é mãe e pai daquele que ela cria. Quem pede conselho a ela recebe sabedoria experiente. A rua não é palavra, por mais que eu tente, experimente. Não é o que eu digo, é o que você sente. É pânico na zona sul, tem pílula da cor azul e aconselha. Melhor a pílula da cor vermelha. Depende da escolha, quem caminha ou quem desiste. A rua assiste a quem insiste, sistemática. A rua é matemática na prática, soma de sentimentos, irônico. A rua não tem sentido onde. Vem pra rua, sente a rua. Cada pessoa é uma casa, então